04 para Tomação Serra. Fora controle. Gol 604. Gol número 04, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare. Altímetro no 020. Multiplicou 050 na Mare. 020, gol 604. Gol Salvador, está 3858. Frente da Tango para Fortaleza, quanto cobre? 3858. Prepara Momo Froti, aguarde copo um minuto. Sente, qual a saída? Momo Froti? Correto. Obrigado. Salvador, boa noite. Boa noite, 889. Para o Brasil, Galeão. Salvador, 889, Galeão, só um minuto, cobre para Tael, número 2. Paulo, Tran 3562, posição 8, ponto para o Chivete Fundo. 3062, chame táxi. Espera para o Tran, 3562. Paulo Salvador, boa noite, 748, livrão na sexta. 748, táxi livre, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 748. 3858, cópia. Paulo, AZ4071 para o Chivete Fundo. Ou no NC de imediato, azul 4071 não? Positivo. Autorizado, azul 4071, chame pronto para o táxi. Chamará. Tá 3858 na escuta para cópia. Pronto, 3858. 3858, Fortaleza, nível 370 está autorizado. Emite via Amper Zulu 19, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo. Transição Froti, aciona 5477, controle 120, decimal 8. Lado Fortaleza, 370, via Perzulu 19, somente, saída Momo, transição Froti, transponder 5477, o controle 208, na 3858. 258, portão 03, chega de pronto, pushback. Tenente 3858. Cópia. Tá pronto. 289, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Frisulo 10 até ESMAP. Eco Sierra Mike Alpha ESMAP, após prossegue conforme rota do plano de voo. Roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5502, controle 120, decimal 8. Cuidado, Galeão, 360, Operador 1 a 0 e ESMAP. Retorno da 10 com curva direita, Bel, Leta, Prince, 1208, 5502, boa noite, 89. 9, chame pronto, boa noite, 89. Chamará, obrigado. 8, boa noite, chame 6310, saída Pucaracaju. Chame 6310, contato radar na Vecolácio, para o nível 350, na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, 350, aguardando possibilidade de voar Caju, 6310. Santos 3662, pronto para o táxi 177 a bordo, 3 horas e 15, hotel Fortaleza. 3 horas e 15, Fortaleza, qual é? Afirmo 177 a bordo. 7362, táxi via PAC principal, Índia e Alfa, considera 2186, altímetro no 020, agora 1020, então bom, boa noite. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, considera a sua 108.6, ajuste 1020, 3.62. Guarda 71, confirma o lugar, por gentileza. Poderia repetir, por favor, os dados para repetir aí? Brasil 4071, os dados, por gentileza. 4 horas e 40, alterna Galeão, POB 1001. Obrigado, 4071, via Índia e Alfa, com acelerador em 1.8 decimal meia dúzia, altímetro 1020, então bom voo e boa noite. Índia Alfa, Voo no 904 autorizado, final do procedimento em LS concluído, separa 2 e 1 pé, altímetro no 020, reposto estabilizado. 20, chama estabilizado, voo no 6047. 0, Chinê 63, 1 a 0. Chinê 63, 1 a 0, passa nível de voo 140, chame Recife 12, 685, alterno 2545. 2685, 1 a 0. Azul 4071 para você. Ok, decolou no VFU da DAEL. Solicita direto o DAEL ou Leda da presente. Azul 4071, transponder 5504 acionado. Ah, ok, está acionando agora 5504. Controle Salvador, boa noite. Acionário 6313, tem que ter informação no banco. Chinê 6313, acena identificação, bolsa 4000 pés, 1020 no ajuste. Receita para 4000, 1020, chega da bolsa, Chinê 6313, 1020. Azul 4071, contato radar 5 milhas afastado de Salvador, direto da EL, autorizar 360. Direto da EL, sobe 360, 4071. Voo no 604. Voo no 604, torre 286. 286. Salvador, boa noite, é o 3662. 3662, contato radar, sou 370, Fucas e Par. 370, Fucas e Par, sou 3662. cruzamento da 3858. Cruzado 358, ataque. Cruzado 358. Alfa, é importante da Juliette, como é que dá? Alfa, da Juliette, como é que dá? Alô, abre 071, no chame Recife, no 251, não tem nenhum, no 3325. 251, 4071, boa noite. Boa. Papapá, Uniforme Mike Informe, com cordial boa noite, tá sempre atando. Papapá, Uniforme Mike Informe, sem identificação, chegada ponto, 4 mil pés, ajuste no 020. 020, 4 mil pés na ponta, Uniforme Mike Informe. 3662, chama em Recife, 1285, até 2545. 2685, 1245, boa noite. Tá 3858, tem 1971 a bordo, 3 horas e 20, apenas uma pessoa. À direita, Índia Alfa, com temperatura 186, altímetro 020, bom voo, boa noite, tá 358. É, sempre cruzado até o ponto zero, temperatura 186, tá 3858. 02, Gourmet 04. Chamar 6313, vista 2 mil pés, livre ALS, possibilidade. 2 mil, livre ALS, repassar a estabilidade, 6313. Pode levar a turma da presente? Autorizado. Autorizado, turma 6313. Boa noite aqui nós para o táxi com 109 a bordo 3051, aperta Campinas. Autorizado, pátio principal, Índio Alfa, ponto de espera, chame a torre em 18-6-1889. Pátio de Alfa, 18-6-1889, da 10. Boa noite, 89, obrigado. Estabilizado no localizador, me trocou no 0, Channel 6303. Channel 6303, chame torre 286. 286, torre 6303, boa noite. Torre, boa noite, torre 3858, coluna sua escuta. 3858, contato radar, bom nível de voo 370, Momo Frutti. 370 e só confirme o sinal, foi por onde, Frutti? Momo Frutti. Momo Frutti, ok.